Capítulo 41. A noroeste de Vilnius, perto do rio Neris, ficam as ruínas de uma antiga usina de eletricidade, a primeira na região. Em épocas mais felizes, ela fornecia uma modesta quantidade de energia elétrica para Vilnius e para várias serrarias e uma oficina mecânica ao longo do rio. Funcionava em todas as estações climáticas, enquanto pudesse ser abastecida com carvão polonês por um ramal ferroviário de bitola estreita ou por barcaças do rio. A Luftwaffe a bombardeou completamente nos primeiros 5 dias da invasão alemã. Com o advento das novas linhas de transmissão soviéticas, ela nunca foi reconstruída. A estrada para a usina estava bloqueada por uma corrente trancada com cadeado em postes de concreto. O cadeado estava enferrujado por fora, mas bem lubrificado por dentro. Um letreiro dizia, em russo, lituano e polonês: "Bombas não detonadas. Entrada proibida." Dorlich desceu do caminhão e baixou a corrente para o solo. O sargento Svenka dirigiu passando por ela. O cascalho estava coberto em alguns trechos por ervas daninhas que raspavam debaixo do caminhão com um som arquejante. Svenka disse: "Aqui é onde toda a guarnição..." "Sim", disse Dorlich, cortando. "Você acha mesmo que há minas?" "Não. E se não estou errado, guarde isto para si mesmo", disse Dorlich. Não era da sua natureza fazer confidências. E sua necessidade de ajuda de Svenka o deixava irritável. Um abrigo pré-fabricado da lei de empréstimo e arrendamento, chamuscado de um lado, estava de pé nas proximidades dos alicerces rachados e enegrecidos da usina de força. "Puxe para cima, lá junto ao monte de mato. Arranque a corrente", ordenou Dorlett. Dorlett atou a corrente ao guincho de reboque do caminhão, sacudindo o nó para endireitar os elos. Cavucou no mato para achar a extremidade de uma lingueta de madeira, e fixando a corrente nela, lançou o caminhão à frente até que a lingueta empilhada de mato se moveu bastante para revelar as portas de metal de um abrigo antiaéreo. "Depois do último ataque aéreo, os alemães lançaram paraquedistas para impedir a travessia do rio Neris", disse Dorlett. "A equipe da usina elétrica tinha se abrigado aqui. Um paraquedista bateu a porta e, quando abriram, jogou uma granada fosforosa. Foi difícil. Foi difícil de limpar. Leva 1 minuto para se acostumar com isso." Enquanto falava, Dorlett retirou os 3 cadeados que trancavam a porta. Ele abriu e, alufado de ar viciado no rosto de Svenka, tinha cheiro de queimado. Dorlett acendeu sua lanterna elétrica e desceu os degraus metálicos íngremes. Svenka inspirou fundo e o seguiu. O interior era caiado de branco e havia fileiras de rústicas prateleiras de madeira. Nelas havia obras de arte. Ícones enrolados em trapos e fileiras após fileiras de caixas numeradas de tubos de alumínio, suas tampas atarrachadas lacradas com cera. No fundo do abrigo estavam empilhadas molduras vazias, algumas com as tachas puxadas, outras com beiradas rasgadas de telas que haviam sido cortadas apressadamente. "Traga tudo naquelas prateleiras e também aquelas de pé naquela extremidade", ordenou Dorlett. Ele recolheu vários fardos enoleados e conduziu Svenka até o abrigo pré-fabricado. Lá dentro, em cavaletes de serrador, estava um caixão de excelente carvalho entalhado com o símbolo da Associação Clípeda de Trabalhadores Fluviais e Oceânicos. O caixão tinha um trilho polido ao seu redor e na metade do fundo havia uma cor mais escura, como a linha d'água e o casco de um navio. Uma bela peça de design. "O navio fúnebre de meu pai", disse Dorlett. "Traga-me aquela caixa de estopa. A coisa mais importante é não chocalhar." "Se chocalhar, pensarão que são os ossos dele", disse Svenka. Dorlett deu-lhe um tapa na boca. "Mostre algum respeito. Dê-me a chave de fenda." Capítulo 42. Hannibal Lecter baixou a janela suja do trem, observando, enquanto o trem serpenteava entre altos pinheiros e tilhas em cultura secundária de ambos os lados dos trilhos. E então, enquanto passava a uma distância menor que 1 quilômetro, ele viu as torres do Castelo Lecter. 3 quilômetros além, o trem deu uma parada guinchante e esfolegante na estação de abastecimento de água de Dunbrunst. Alguns soldados e uns poucos operários saltaram para urinar no leito da estrada. Uma palavra estridente do inspetor os fez retomar seus assentos nos vagões de passageiros. Hannibal tinha saltado com eles, sua mochila às costas. Quando o inspetor voltou ao trem, Hannibal caminhou para os bosques. Rasgou uma página de jornal enquanto seguia, caso o segundo guarda-freios o visse do alto do reservatório. Esperou nos bosques até ouvir o barulho da locomotiva a vapor dando partida. Agora estava sozinho nos bosques silenciosos. Estava cansado e sujo. Quando Hannibal tinha 6 anos, Bandit o levara pelas escadas coleantes ao lado do reservatório de água e o deixara espiar pela beirada musgosa para a água que refletia um círculo do céu. Havia também uma escada interna. Bandit costumava nadar no reservatório com uma garota da aldeia a cada oportunidade. Bandit estava morto, lá, nas profundezas da floresta. A garota provavelmente também estava morta. Hannibal tomou um rápido banho no reservatório e lavou sua roupa. Pensou em Lady Murasaki na água. Pensou em nadar com ela no reservatório. Caminhou de volta ao longo da ferrovia, entrando nos bosques mais uma vez quando ouviu um trole descendo os trilhos. 2 magiares musculosos moviam as alavancas, suas camisas amarradas na cintura. A 1 quilômetro do castelo, uma nova linha de força soviética cruzava os trilhos. Bulldozers tinham aberto uma clareira através dos bosques. Hannibal pôde sentir a estática quando passou debaixo das pesadas linhas elétricas e os pelos de seu braço se eriçaram. Caminhou por uma distância suficiente das linhas e das trilhas para a bússola, nos binóculos de seu pai, voltar ao normal. Portanto, havia 2 caminhos para o pavilhão de caça, se ele ainda existisse. Esta linha de força se estendia a perder de vista. Se continuasse naquela direção, passaria a poucos quilômetros do pavilhão de caça. Tirou da mochila um excedente de ração C americana. Jogou fora os cigarros amarelados e comeu a carne em conserva enquanto refletia. As escadas desabando sobre o fogão, as tábuas vindo abaixo. O pavilhão poderia não estar lá, afinal. Se o pavilhão estivesse de pé e alguma coisa permanecesse no seu interior, era porque os saqueadores não podiam mover despojos pesados. Para fazer o que os saqueadores não podiam fazer, ele precisava de força. Para o castelo, então. Pouco antes do cair da noite, Hannibal aproximou-se do castelo Lecter através dos bosques. Enquanto olhava para o seu lar, seus sentimentos permaneciam curiosamente imutáveis. Ver o lar de sua infância não cura, mas ajuda a mensurar se você está arrasado e como e por quê, presumindo-se que deseje saber. Hannibal viu o castelo preto contra a luz desvanecente a oeste, plana como castelo recortado em papelão onde as bonecas de papel de Misha moravam. O castelo de papelão dela avultava-se maior nele do que este de pedra. Bonecas de papel encrespavam-se quando pegavam fogo. Fogo nas roupas de sua mãe. Das árvores atrás do estábulo ele podia ouvir os ruídos da ceia e os órfãos cantando. A Internacional. Uma raposa latiu nos bosques atrás dele. Um homem calçando botas e lameadas saiu do estábulo com uma pá e um balde e caminhou pela horta. Sentou-se na pedra do corvo para descalçar as botas e entrou na cozinha. Cozinheiro estava sentado na pedra do corvo, disse Bent. Baleado por ser judeu e cuspiu no Hiwi, que atirou nele. Bent nunca disse o nome do Hiwi. Melhor você não saber quando eu revelar isto depois da guerra, disse ele, apertando as mãos. Escuridão plena agora. A eletricidade estava funcionando em pelo menos parte do castelo Lecter. Quando a luz chegou no gabinete do diretor, Hannibal ergueu seus binóculos. Pôde ver pela janela que o teto italiano de sua mãe havia sido coberto com caiação stalinista para ocultar as figuras pintadas do mito religioso burguês. Logo, o próprio diretor apareceu na janela com um copo na mão. Ele estava mais pesado, curvado. O primeiro monitor chegou por detrás dele e pôs a mão no seu ombro. O diretor virou-se da janela e momentos depois faltou luz. Nuvens esparsas sopraram através da lua, suas sombras escalando as ameias e deslizando por sobre o telhado. Hannibal esperou mais meia hora. Depois, movendo-se com uma sombra de nuvem, correu para o estábulo. Pôde ouvir o grande cavalo ressonando no escuro. César acordou e limpou a garganta, e suas orelhas ecoaram para ouvir Hannibal entrando na baia. Hannibal soprou nas narinas do cavalo e esfregou seu pescoço. Acorde, César, disse na orelha do cavalo. A orelha de César se crispou no rosto de Hannibal, que teve de pôr o dedo debaixo do nariz do cavalo para impedi-lo de espirrar. Ele pôs a mão em concha sobre sua lanterna e examinou o cavalo. César estava escovado e seus cascos pareciam bons. Ele teria 13 anos agora, nascido quando Hannibal tinha 5. Você só aumentou uns 100 quilos, disse Hannibal. César deu-lhe um empurrão amistoso com o focinho, e Hannibal teve de agarrar-se ao lado da baia. Hannibal pôs um freio, colarinho acolchoado e arreios de tração de duas tiras no cavalo, e atrelou os tirantes. Ele pendurou uma cevadeira com grãos nos arreios, e César girou a cabeça numa tentativa de comer logo de uma vez. Hannibal foi até o galpão, onde havia sido trancado quando criança, e pegou um rolo de corda, ferramentas e uma lanterna. Nenhuma luz brilhava no castelo. Hannibal conduziu o cavalo pelo cascalho através do solo macio, em direção à floresta e à luz da lua. Não houve nenhum alarme do castelo. Observando do topo ameado da torre oeste, o sargento Svenka pegou o monofone do rádio de campanha, que havia arrastado 200 degraus acima. Capítulo 43. Nos limites do bosque, uma grande árvore tinha caído atravessada na trilha e um letreiro em russo dizia: Perigo. Bombas não detonadas. Hannibal teve de conduzir o cavalo em volta da árvore caída e entrar na floresta de sua infância. Um pálido luar penetrando a cobertura da floresta criava padrões de cinza na trilha cheia de mato. César era cauteloso ao pisar no escuro. Já haviam avançado bastante nos bosques antes de Hannibal acender uma lanterna. Ele caminhou à frente, os cascos do tamanho de pratos do cavalo, pisando a orla da luz da lanterna. Ao lado da trilha da floresta, a rótula de um fêmur humano brotou no solo como um cogumelo. Às vezes, ele falava com o cavalo. Quantas vezes você nos trouxe por essa trilha na carroça, César? Misha, eu, Babá e o Sr. Jacob. 3 horas rompendo o mato os levaram aos limites da clareira. O pavilhão estava lá, tudo bem. Não lhe pareceu diminuído. O pavilhão não estava dilapidado como o castelo. Avultava-se como nos seus sonhos. Hannibal parou no final do bosque e olhou. Aqui as bonecas de papel ainda se enrascavam no fogo. Houvera um incêndio no pavilhão de caça. Parte do teto estava caída. As paredes de pedra tinham evitado seu desabamento total. A clareira estava com o mato à altura da cintura e os arbustos mais altos que um homem. O tanque incendiado diante do pavilhão estava coberto de videiras, uma videira em flor pendendo de seu canhão, e a cauda do estuca, espatifado, sobressaía do mato, alto como uma vela. Não havia trilhas. Os suportes de feijoeiro da horta erguiam-se acima do mato alto. Lá, na horta, Babá punha a banheira de Misha, e quando o sol tinha aquecido a água, Misha sentava-se na banheira e agitava as mãos para as borboletas brancas do repolho em volta dela. Uma colheu uma berinjela e deu para ela na banheira, porque Misha adorava a cor, o púrpura ao sol, e abraçava a berinjela aquecida. A relva diante da porta não estava pisoteada. Folhas empilhavam-se nos degraus e diante da porta. Hannibal observou o pavilhão enquanto a lua se movia à largura de um dedo. A hora. Era a hora. Hannibal saiu da cobertura das árvores conduzindo o cavalo ao luar. Foi até a bomba, escorvou-a com um copo d'água do odre e bombeou até que os sugadores guinchantes puxaram água fresca do subsolo. Ele cheirou e provou a água fresca e deu um pouco a César, que bebeu mais de um galão e ganhou 2 punhados de ração da cevadeira. O guinchar da bomba chegou até os bosques. Uma coruja piou e César girou as orelhas na direção do som. A uns 100 metros das árvores, Dorlit ouviu a bomba guinchante e tirou vantagem do seu ruído para mover-se à frente. Podia impulsionar-se silenciosamente através das altas samambaias. Mas seus passos esmigalhavam as bolotas da floresta. Ele congelou quando o silêncio caiu na clareira e depois ouviu o pássaro gritar entre ele e o pavilhão. E então voou, fechando pedaços de céu, enquanto passava sobre ele, asas abertas de um modo impossivelmente largo, enquanto atravessava o emaranhado de galhos sem um som sequer. Dorlett sentiu um arrepio de frio e virou seu colarinho para cima. Sentou entre as samambaias para esperar. Hannibal olhou para o pavilhão, e o pavilhão olhou de volta. Todas as vidraças estavam quebradas. As janelas escuras o fitavam como as órbitas de crânio do gibão. Suas inclinações e ângulos alterados pelo colapso, sua altura aparentemente mudada pelo mato crescido alto ao redor, o pavilhão de caça tornou-se a parte escura de seus olhos, aproximando-se agora através do jardim cheio de mato. Aqui jazia sua mãe, o vestido em chamas e mais tarde na neve lhe pôs a cabeça no peito dela, extremamente congelado. Havia Bennett e havia os miolos congelados do Sr. Jacob em meio às páginas espalhadas. Seu pai caído de rosto para baixo, perto dos degraus, morto por suas próprias decisões. Não havia mais nada no solo. A porta principal do pavilhão estava desconjuntada e pendia de uma única dobradiça. Ele subiu os degraus e impeliu-se para a escuridão. Lá dentro, alguma coisa pequena arranhava o caminho a percorrer. Hannibal segurou a lanterna ao seu lado e entrou. A sala estava parcialmente carbonizada, quase aberta ao céu. As escadas estavam quebradas no patamar e vigas do teto jaziam sobre elas. A mesa estava arrebentada. No canto, o pequeno piano tombava de lado, o teclado de marfim desdentado à sua luz. Havia algumas pichações em russo nas paredes. Foda-se o plano quinquenal e o capitão Grenko tem um grande cu. Dois pequenos animais pularam da janela. A sala impelia Hannibal à aquietação. Desafiante, ele provocou um estrondo com seu pé de cabra, levantando a tampa da grande estufa para fixar o facho da lanterna. Os fornos estavam abertos, mas suas grelhas tinham sumido, provavelmente levadas junto com as panelas pelos ladrões para usá-las em fogueiras de acampamento. Usando a lanterna, Hannibal removeu o máximo de destroços da escada enquanto subia. O resto estava abarrotado pelas enormes vigas do teto, uma pilha devastada de cajados gigante. O alvorecer entrou pelas janelas vazias enquanto ele trabalhava, e os olhos de uma chamuscada cabeça de animal, presa à parede como troféu, captaram um brilho vermelho da aurora. Hannibal estudou por vários minutos a pilha de vigas, enganchou uma volta dupla em torno da viga, próxima ao meio da pilha, e foi dando corda enquanto recuava através da porta. Hannibal acordou César, que alternadamente cochilava e pastava. Fez o cavalo andar em círculos por alguns minutos até soltá-lo. Um pesado orvalho ensopava as pernas de sua calça, cintilava na grama e permanecia como suor frio na pele de alumínio do avião de caça. À luz do dia, ele podia ver que uma videira brotara precocemente na estufa. Tinha se tornado a cabine do Stuka, com folhas grandes e cachos novos. O piloto continuava dentro, com seu artilheiro atrás. A videira tinha crescido em volta e através dele, enroscando-se entre suas costelas e em torno do crânio. Hannibal puxou sua corda até os tirantes do arnês e conduziu César à frente até que os enormes ombros e peito do cavalo sentissem o peso. Deu um peteleco na orelha de César, um som de sua infância. César vergou-se ao peso. Seus músculos se reuniram e ele se moveu à frente, um estrondo e um baque do interior do pavilhão. Fuligem e cinzas foram sopradas pela janela e se espalharam pelos bosques como escuridão esvoaçante. Hannibal bateu no cavalo. Impaciente para ver a poeira se assentar, ele amarrou um lenço no rosto e entrou, subindo pela desabada pilha de destroços, tossindo, puxando para soltar suas cordas e amarrando-as de novo. Mais dois puxões e os destroços mais pesados estavam fora da profunda camada de entulho onde as escadas tinham desabado. Ele liberou César e, com um pé de cabra e a pá, cavucou no entulho, jogando num baú térmico de cortiça peças de imobiliário e almofadas semi-queimadas. Ele retirou da pilha uma cabeça chamuscada de porco do mato com uma placa. A voz de sua mãe. Pérolas para os porcos. A cabeça do porco chocalhou, quando ele a sacudiu. Hannibal agarrou a língua do porco e puxou. A língua saiu com seu tampão anexo. Ele girou a cabeça, apontando o nariz para baixo, e as joias de sua mãe se esparramaram na tampa da estufa. Não parou para examinar as joias, mas voltou imediatamente a cavucar. Quando viu a banheira de Misha, a extremidade da banheira de cobre com sua alça enfeitada, ele parou e se levantou. A sala girou por um momento e ele segurou-se à beirada fria da estufa, pôs a testa contra o ferro gelado. Saiu e retornou com metros de videira em floração. Ele não olhou dentro da banheira, mas enrolou a linha de flores no topo e colocou-a sobre a estufa. Não pôde suportar vê-la ali e carregou-a para fora a fim de depositá-la sobre o tanque. O barulho da escavação e do pé de cabra facilitou o avanço de Dorlit. Ele observou do bosque escuro, expondo um olho e uma parte de seu binóculo, espiando somente quando ouvia o som da escavação e do pé de cabra. A pá de Hannibal atingiu e escavou a mão esquelética e depois o crânio do cozinheiro. Boas novas no sorriso do esqueleto. Seus dentes de ouro mostravam que os saqueadores não tinham ido tão longe. E depois encontrou, ainda agarrado nos ossos do braço, numa articulação, a pasta de couro do cozinheiro. Hannibal a prendeu debaixo do braço e carregou-a para a estufa. O conteúdo chocalhou no ferro como se ele o jogasse fora. Diversas condecorações militares, insígnia da polícia lituana, o raio duplo da SS, o crânio e ossos cruzados da Waffen-SS, as águias de alumínio da polícia lituana e o emblema do Exército da Salvação, e por fim, seis chapas de identidade de soldados em aço em perfeito estado. A primeira era de Dorlet. César conhecia dois tipos de coisas nas mãos dos homens. Maçãs e embornal eram as primeiras, seguidas por chicotes e bastões. Ele não podia ser abordado com um bastão empunhado, uma consequência de ter sido afastado dos legumes por um enfurecido cozinheiro quando ainda era um potro. Se Dorlit não estivesse portando um cacetete quando saiu das árvores, César poderia tê-lo ignorado. Do jeito que foi, o cavalo resfolegou e se afastou alguns passos, arrastando sua corda para baixo dos degraus do pavilhão, e voltou-se para encarar o homem. Dorlit recuou para as árvores e desapareceu no bosque. Afastou-se mais de 100 metros do pavilhão, entre as samambaias à altura do peito molhadas de orvalho e fora da vista das janelas vazias. Sacou sua pistola e colocou uma bala no tambor. Uma privada vitoriana com entalhes luxuosos sobre os beirais estava a uns 40 metros atrás do pavilhão. Um tomilho plantado na sua estreita trilha silvestre e alta, e as sebes que a ocultavam do pavilhão estavam crescidas ao longo da trilha. Dorlit mal conseguia forçar a passagem, galhos e folhas no seu colarinho, roçando seu pescoço, mas a sebe estava flexível e não estalava. Empunhou o cacetete diante do rosto e avançou silenciosamente. Cacetete pronto numa das mãos e pistola na outra, ele avançou dois passos em direção a uma janela lateral do pavilhão, quando a quina de uma pá acertou na espinha e suas pernas ficaram dormentes. Disparou um tiro no solo enquanto as pernas desabavam sob ele. A pá canglorou contra sua nuca, e ele ficou consciente da relva em sua face antes de sobreviver à escuridão. Canto de pássaros, hortulanas reunindo-se e cantando nas árvores, e a luz amarela do sol matinal no mato alto, inclinado sobre onde Hannibal e César tinham passado. Hannibal apoiou-se contra o tanque incendiado por cerca de 5 minutos. Ele virou-se para a banheira e afastou a videira com o dedo, o suficiente para ver os restos de Misha. Foi estranhamente reconfortante para ele ver que ela tinha todos os seus dentes de bebê, uma horrível visão dispersada. Ele pegou uma folha de loureiro da banheira e jogou-a fora. Entre as joias tiradas da estufa, ele escolheu um broche que lembrava ter visto no peito de sua mãe, uma linha de diamantes transformada numa faixa de Mobius. Ele tirou a fita de um camafeu e fixou o broche onde Misha havia usado uma fita no cabelo. Numa agradável encosta dando para o leste acima do pavilhão, ele cavou um túmulo e alinhou-o com todas as flores silvestres que pôde encontrar. Pôs a banheira no túmulo e cobriu-a com telhas do pavilhão. Ele se postou à cabeceira da sepultura. Ao som da voz de Hannibal, César ergueu a cabeça de onde estava. Misha. Extraímos conforto em saber que não existe nenhum Deus, que você não está escravizada a um céu, feito para se puxar o saco de Deus para sempre. O que você tem é melhor do que o paraíso. Você tem o esquecimento abençoado. Sinto sua falta todos os dias. Hannibal cobriu a sepultura e assentou a terra com as mãos. Cobriu o túmulo com agulhas do pinheiro, folhas e ramos até ficar parecendo com os restos do chão da floresta. Numa pequena clareira a alguma distância da sepultura, Dorlett sentava-se amordaçado e amarrado a uma árvore. Hannibal e César juntaram-se a ele. Acomodando-se no solo, Hannibal examinou o conteúdo da mochila de Dorlett. Um mapa e chaves do carro, um abridor de latas do exército, um sanduíche numa bolsa impermeável, uma maçã, um par de meias e uma carteira. Da carteira ele tirou uma identidade e comparou-a com a chapa de identidade militar do pavilhão. Dorlett. Em meu benefício de minha afinada família, quero agradecer-lhe por ter vindo hoje. Significa muito para nós, e para mim pessoalmente, tê-lo aqui. Estou contente por ter esta chance de falar seriamente com você acerca de ter devorado minha irmã. Ele tirou a mordaça e Dorlett começou a falar. Sou um policial da cidade. Deram parte de um cavalo roubado. Disse. Isto é tudo que vim fazer aqui. Apenas dizer que, se devolver o cavalo, o caso está encerrado. Hannibal balançou a cabeça. Lembro-me do seu rosto. Eu o tenho visto muitas vezes. E suas mãos sobre nós, com as pregas entre seus dedos, sentindo quem estava mais gordinho. Lembra-se daquela banheira borbulhando na estufa? Não. Da guerra só me lembro de passar frio. Planejava me comer hoje? Herr Dorlett. Você tem seu lanche bem aqui. Hannibal examinou o conteúdo do sanduíche. Maionese demais, Herr Dorlett. Muito em breve virão me procurar. Disse Dorlett. Você apalpava nossos braços. Hannibal apalpou o braço de Dorlett. Você apalpava nossas faces, Herr Dorlett. Disse ele, beliscando a face de Dorlett. Chamo você de Herr, mas você não é alemão, é? Ou lituano? Ou russo? Ou alguma coisa? É? Você é cidadão de você mesmo. Um cidadão de Dorlett. Sabe onde estão os outros? Vocês mantêm contato? Todos mortos. Todos mortos na guerra. Hannibal sorriu para ele e desatou a trouxa feita com seu próprio lenço. Estava cheia de cogumelos. Custam 100 francos o centigrama em Paris. E estes aqui estão brotando num toco de árvore. Ele se levantou e foi até o cavalo. Dorlett forcejou em suas amarras enquanto a atenção de Hannibal estava em outro lugar. Havia um rolo de corda na ampla garupa de César. Hannibal amarrou a extremidade livre aos tirantes do arnês. A outra ponta estava atada a um nó corrediço de forca. Hannibal esticou a corda e trouxe o nó até Dorlett. Abriu o sanduíche dele e lubrificou a corda com maionese. Aplicou uma boa camada de maionese no pescoço de Dorlett. Recuando das mãos dele, Dorlett disse. Um continua vivo. No Canadá. Grants. Descubra lá a identidade dele. Eu serviria de testemunha. Para quê, Herr Dorlett? Para o que você disse. Eu não fiz aquilo, mas direi que presenciei. Hannibal fixou o nó em volta do pescoço de Dorlett e o encarou. Pareço preocupado com você. Disse Hannibal e retornou ao cavalo. Esse é o único, Grants. Ele embarcou no navio de refugiados de Bremerhaven. Eu poderia prestar um depoimento juramentando e... Ótimo. Então estaria disposto a cantar. Sim, cantarei. Então vamos cantar por Misha, Herr Dorlett. Você conhece a canção. Misha a adorava. Ele virou-se do lombo de César para Dorlett. Não quero que você veja isto. Disse na orelha do cavalo e começou a cantar. Ei, Meilensteren, Wald kannst du anstam. Ele deu um piparote na orelha de César e o impeliu à frente. Cante para relaxar, Herr Dollert. Es hat von Lotte, Purpun ein Meintleinam. Dollert girou o pescoço de um lado a outro no nó lubrificado, observando a corda desenrolada na relva. Não está cantando, Herr Dollert. Dollert abriu a boca e cantou num grito desafinado. Sag, wer mag das Meilen sein? E então eles estavam cantando juntos. Das da Stenem Wald allein. A corda se elevou fora da relva. Pouca folga nela e Dollert gritou. Porvik! O nome dele era Porvik. A gente o chamava de vigia de panelas. Morto no pavilhão. Você o descobriu. Hannibal parou o cavalo e andou de volta até Dollert. Inclinou-se e olhou no rosto dele. Dollert disse. Amarre-o. Amarre o cavalo. Uma abelha pode picá-lo. Sim, a relva está cheia delas. Hannibal consultou as placas de identidade militar. E Milko? Não conheço. Não conheço, juro. E agora chegamos a Grutas. Não conheço. Deixe-me ir e testemunharei contra Grants. Nós o descobriremos no Canadá. Mais algumas estrofes, Sr. Dollert. Hannibal conduziu o cavalo à frente, o orvalho cintilando na corda, quase nivelada agora. Das da Stenem, Wald allein. E veio o grito estrangulado de Dollert. É Conas! É Conas quem negocia com ele! Hannibal deu um tapinha no cavalo e voltou a inclinar-se sobre Dollert. Onde está Conas? Fontainebleau, perto da Place Fontainebleau, na França. Ele tem um café onde deixo mensagens. E o único meio que tenho para entrar em contato com ele. Dollert fitou Hannibal nos olhos. Juro por Deus que ela estaria morta. Estaria morta de qualquer modo, juro. Olhando fixamente o rosto de Dollert, Hannibal incitou o cavalo. A corda se retesou e o orvalho caiu, enquanto os pequenos pelos na corda se levantaram. Dollert emitiu um grito estrangulado enquanto Hannibal berrava a canção na sua cara. Das Steinein, Wald allein, mit den purpuranten Mäntelein. Um esmigalhar molhado e pulsante borrifo arterial. A cabeça de Dollert seguiu o nó corrediço por cerca de 6 metros e jazeu olhando para o céu. Hannibal assoviou e o cavalo parou, suas orelhas voltadas para trás. Den purpurroten Mäntelein, de fato. Hannibal jogou fora o conteúdo da mochila de Dollert e ficou com as chaves do carro e a identidade. Fez um espeto grosseiro de gravetos verdes e tateou os bolsos procurando fósforos. Enquanto a fogueira ardia para produzir úteis carvões, Hannibal deu a maçã de Dollert para César. Tirou todos os arreios do cavalo para que não se emaranhassem nos arbustos e conduziu César para a trilha que levava ao castelo. Abraçou o pescoço do cavalo e depois bateu-lhe na anca. Para casa, César. Para casa. César sabia o caminho. Capítulo 44. O nevoeiro se assentara sobre a trilha de terra irregular da linha de força, e o sargento Svenka disse ao motorista para reduzir a velocidade do camburão por receio de colidir com um tronco. Consultou seu mapa e conferiu o número numa torre que sustentava a pesada linha de transmissão. Aqui. Os rastros do carro de Dollert continuavam na distância, mas aqui ele tinha parado e derramado óleo no solo. Os cães e os policiais saltaram da caçamba, Eram dois enormes alsacianos pretos, excitados para entrar no bosque, e um sisudo sabujo. O sargento deu-lhes um pijama de flanela de Dorlet para farejar e partiram. Sob o céu acima, as árvores pareciam cinzentas com sombras de olas suaves e névoa pendendo nas clareiras. Os cães se aproximavam do pavilhão de caça, o sabujo focinhando em volta do perímetro, entrando e saindo do mato, quando um patrulheiro gritou de detrás das árvores. Quando os outros não o ouviram de imediato, ele soprou seu apito. A cabeça de Dorlet estava sobre um toco e nela pousava um corvo. Quando os patrulheiros se aproximaram, o corvo voou, levando consigo o que pôde carregar. O sargento Svenka inspirou fundo e serviu de exemplo para os homens, caminhando até a cabeça de Dorlet. Faltavam as bochechas de Dorlet, cortadas com perícia, e seus dentes eram visíveis dos lados. A boca era mantida aberta por sua chapa de identidade militar, colocada entre seus dentes. Encontraram a fogueira e o espeto. O sargento Svenka sentiu as cinzas até o fundo da pequena cova de fogueira. Frias. Um brochete de bochechas com cogumelos, disse. Capítulo 45. O inspetor Pupil caminhava do quartel-general da polícia, no Quai de Orfèvres, para a Place de Vosges, carregando uma pasta leve. Quando parou num bar, para um rápido café, sentiu o aroma de conhaque e desejou que já fosse noite. Pupil media passos sobre o cascalho, olhando acima para as janelas de leite Murasaki. As cortinas estavam fechadas. Vez por outra, o fino tecido movia-se com uma corrente de ar. A concierge do dia, uma griga idosa, o reconheceu. Madame está me esperando, disse Pupil. Tem visto o rapazinho? A mulher sentiu um tremor nas suas antenas de concierge e disse, para não se comprometer. Não tenho visto, senhor, mas passei alguns dias fora. Ela autorizou Pupil a subir. Lady Murasaki reclinou-se no seu banho aromático. Tinha quatro gardênias flutuando na água e várias laranjas. O kimono preferido de sua mãe era bordado com gardênias. Era cinzas agora. Lembrando-se, ela fez uma ondinha que rearrumou as flores. Foi sua mãe quem compreendeu quando ela se casou com Robert Lecter. As cartas ocasionais de seu pai do Japão ainda carregavam certa frieza. Em vez de uma flor prensada, ou erva fragante, seu mais recente bilhete continha um broto enegrecido de Hiroshima. Tocaram a campainha. Ela sorriu pensando em Hannibal, e alcançou seu kimono. Mas ele sempre telefonava ou mandava um bilhete antes de chegar, e tocava antes de usar sua chave. Nenhuma chave na fechadura agora, só a campainha de novo. Ela saiu do banho e enrolou-se apressadamente no roube de algodão. Viu pelo olho mágico. Pupil. Pupil no olho mágico. Lady Murasaki tinha desfrutado de almoços ocasionais com Pupil. O primeiro no Le Pré Catalan, no Bois de Boulogne. Foi um tanto formal, mas os outros do Chespo, perto do trabalho dele, foram mais descontraídos. Ele também enviou convites para jantar, sempre por bilhetes. Um acompanhado por um haikai, com excessivas referências sazonais. Ele havia declinado dos jantares, também por escrito. Ela destrancou a porta. Seu cabelo tinha sido preso no alto e ela estava gloriosamente descalça. Inspetor? Desculpe-me por aparecer sem me anunciar. Tentei telefonar. Ouvi o telefone. Do seu banho, suponho. Entre. Acompanhando o olhar dele, ela ouviu conferir de imediato se as armas estavam no devido lugar diante da armadura. A adaga, tanto. A espada longa. A espada curta. O machado de guerra. E Hannibal? Ele não está. Ser tão atraente fazia de Lady Murasaki uma caçadora imóvel. Permaneceu encostada na cornija da lareira, as mãos enfiadas nas mangas do kimono. E deixou a caça vir para ela. O instinto de Pupil era se mover, estimular a caçada. Ele permaneceu atrás de um divã. Tocou o tecido. Preciso encontrá-lo. Quando o viu pela última vez? Quantos dias faz? 5. É isso. O que há de errado? Popeu estava de pé junto à armadura. Esfregou a superfície envernizada, de um peitoral. Sabe onde ele está? Não. Ele deu indícios de para onde poderia estar indo? Indícios. Lady Murasaki observou Popeu. Agora as pontas das orelhas dele estavam ruborizadas. Ele estava se movendo e fazia perguntas e tocava coisas. Ele gostava de alternar texturas, tocando alguma coisa macia, depois algo com uma penugem. Ela vira isso à mesa também. Áspera, depois macia, como a parte superior e inferior da língua. Ela sabia que podia eletrizá-lo com essa imagem e desviar sangue do cérebro dele. Popeu contornou um vaso de plantas. Quando a espiou por detrás da folhagem, ela sorriu para ele e quebrou-lhe o ritmo. Ele está viajando. Não sei exatamente para onde. Sim, viajando. Disse Popeu. Uma viagem de caça a criminosos de guerra, suponho. Ele a fitou no rosto. Desculpe, mas tenho de mostrar-lhe isso. Popeu colocou sobre a mesa uma foto pouco nítida, ainda úmida e enrolada, da embaixada soviética. Mostrava a cabeça de Dorlett sobre um toco e os policiais em volta, com dois cães alsacianos e um sabujo. Outra foto de Dorlett era a de uma credencial da polícia soviética. Ele foi encontrado na floresta que a família de Hannibal possuía antes da guerra. Sei que Hannibal estava perto. Ele cruzou a fronteira da Polônia um dia antes. Por que tem de ser Hannibal? Este homem devia ter muitos inimigos. Você mesmo disse que ele era um criminoso de guerra. Popeu mostrou a foto da identidade. Era assim que ele parecia em vida. Popeu tirou um esboço da pasta, o primeiro de uma série. Foi assim que Hannibal o desenhou e colocou o esboço na parede de seu quarto. Metade do rosto do desenho estava dissecada. A outra era claramente Dorlett. Você não foi convidado a estar nessa sala. Popeu ficou repentinamente furioso. Sua cobra de estimação matou um homem. Provavelmente não o primeiro. Como deve saber melhor do que eu? Eis aqui os outros. Disse ele, depositando os esboços. Este estava no quarto dele. E este, este e este. Aquele rosto é dos processos de Nuremberg. Lembro-me dele. São fugitivos e agora irão matá-lo, se puderem. E a polícia soviética? Estão investigando em segredo na França. Um nazista como Dorlett, na polícia do povo, é um embaraço para soviéticos. Eles têm sua ficha agora na Stasi, na República Democrática Alemã. E se pegarem Hannibal? Se o pegarem no leste, simplesmente vão fuzilá-lo. Se ele conseguir escapar, poderiam deixar o caso esfriar e morrer se ele mantiver a boca fechada. Você deixaria esfriar e morrer? Se ele atacar na França, irá para a prisão. Ele poderia ser decapitado. Popeu parou de se mover. Seus ombros caíram. Popeu pôs as mãos nos bolsos. Lady Murasaki tirou suas mãos de dentro das mangas. E você seria deportada, disse ele. Eu ficaria muito infeliz. Gosto de vê-la. Você vive só por seus olhos, inspetor? Hannibal vive? Você faria tudo por ele, não faria? Ela começou a dizer algo, algum subterfúgio para se proteger. E então disse apenas: sim. E esperou. Ajude-o. Ajude-me. Pascal. Ela nunca tinha dito seu primeiro nome antes. Mande-o me procurar. Capítulo 46. O rio Essonne, suave e escuro, deslizou passando pelo depósito debaixo da casa barco negra ancorada a um cais perto de Vert-le-Petit. Suas cabines baixas eram acortinadas. Linhas telefônicas e de energia corriam para o barco. As folhas do jardim container estavam úmidas e reluzentes. Os exaustores estavam abertos no convés. Um guincho estridente saiu de um deles. Um rosto de mulher apareceu em uma das fígias inferiores, atormentada, a face pressionada contra a vidraça. E então certa mão grossa empurrou-lhe o rosto e puxou a cortina. Ninguém viu. Uma névoa leve formava halos em torno das luzes dos cais. Mas diretamente acima algumas estrelas brilhavam. As luzes eram fracas e pálidas demais para se ler. Estrada acima, um guarda no portão dirigiu sua lanterna para o furgão com um letreiro Café de l'Est, e reconhecendo Petras Konas, acenou-lhe para entrar no estacionamento cercado de arame farpado. Konas caminhou rapidamente pelo depósito, onde um operário estava pintando as marcas em stencil nos caixotes de ferramentas. Posto de suprimentos para militares dos Estados Unidos, Newly. O depósito estava abarrotado de caixas, e Konas abriu caminho entre elas para chegar ao cais. Um guarda sentava-se ao lado do passadiço do barco, a uma mesa feita de uma caixa de madeira. Ele comia uma salsicha com seu canivete e fumava ao mesmo tempo. Limpou as mãos no lenço para fazer uma revista no recém-chegado. Então reconheceu Konas e o mandou passar com um aceno de cabeça. Konas não se encontrava com frequência com os outros, levando uma vida à parte. Ele vistoriava a cozinha de seu restaurante, provando de tudo com sua tigela e ganhara peso desde a guerra. Zygmas Milko, magro como sempre, deixou-o entrar na cabine. Vladis Grutas estava num sofá de couro fazendo pedicure, com uma mulher que tinha uma contusão no rosto. Ela parecia assustada e era velha demais para se vender. Grutas ergueu a vista, com a expressão aberta e agradável que era a marca frequente de seu temperamento. O capitão do barco jogava cartas com um capanga barrigudo chamado Miller, remanescente da Brigada de Levanger, das SS, cujas tatuagens de prisão cobriam sua nuca e mãos e continuavam subindo pelos braços, ocultas pelas mangas. Quando Brutus virou seus olhos pálidos para os jogadores, eles recolheram as cartas e deixaram a cabine. Konas não perdeu tempo em saudações. A placa de identidade de Dorlett estava enfiada entre seus dentes. Um bom aço inoxidável alemão. Não derreteu, não queimou. O rapaz deve ter a sua também, e a minha, e as de Milko e Grants. Você disse a Dorlett para vasculhar o pavilhão 4 anos atrás, disse Milko. Bisbilhotava por aí com seu garfo de piquenique, maldito preguiçoso, disse Grutas. Ele empurrou a mulher com um pé, nunca olhando para ela, que se apressou em sair da cabine. Onde está ele, esse garoto abusado que matou Dorlett? Disse Milko. Konas deu de ombros. É estudante em Paris. Não sei como conseguiu o visto. Ele usou para entrar. Nenhuma informação dele saindo. Não sabem onde se encontra. E se ele procurar a polícia? Sugeriu Konas. Com o quê? Disse Grutas. Lembranças da infância, pesadelos de crianças, antigas identidades militares? Dorlett poderia ter contado a ele como telefonar para mim para entrar em contato com você. Disse Konas. Grutas deu de ombros. O garoto tentará ser um estorvo. Milko bufou. Um estorvo? Eu diria que, para Dorlett, foi um estorvo do diabos. Matar Dorlett não deve ter sido fácil. Ele provavelmente o baleou pelas costas. Ivanov me deve favores, disse Grutas. A segurança da embaixada soviética localizará o pequeno Hannibal, e nós faremos o resto. Portanto, Konas não irá se preocupar. Gritos abafados e o som de pancadas chegaram de algum lugar no barco. Os homens não prestaram a menor atenção. O substituto de Dorlett será Svenka, disse Konas, para mostrar que não estava preocupado. Nós o queremos? Perguntou Milko. Konas deu de ombros. Temos que utilizá-lo. Svenka trabalhou 2 anos com Dorlett. Ele tem nossas informações. Ele é o único elo que nos resta para os quadros. Ele vê os deportados, pode marcar os de aspecto decente para o campo de Bremenhaven. Podemos tirá-los de lá. Assustado pelo potencial do plano Pleven para rearmar a Alemanha, Stalin estava expurgando a Europa Oriental com deportações em massa. Os trens abarrotados partiam semanalmente, para a morte nos campos de trabalho forçados na Sibéria, e para a miséria nos campos de refugiados no Ocidente. Os deportados em desespero abasteciam grutas com um farto suprimento de mulheres e garotos. Ele permanecia atrás de sua mercadoria. Sua morfina era alemã, de tipo hospitalar. Ele fornecia conversores de corrente contínua ou alternada para peças do mercado negro e fazia quaisquer ajustes mentais em sua mercadoria humana exigidos para um bom desempenho. Grutas estava pensativo. Este Svenka esteve na guerra? Eles não acreditavam que qualquer inocente na frente oriental pudesse ser verdadeiramente prático. Kounas deu de ombros. Ele parece jovem ao telefone. Dorlett tinha alguns arranjos. Esclareceremos tudo agora. É cedo demais para vender, mas precisamos retirar de lá. Quando ele vai ligar de novo? Sexta-feira. Diga-lhe para fazer isso agora. Ele vai querer sair. Vai querer papéis. Podemos mandá-lo para Roma. Não sei se o queremos aqui. Prometa-lhe qualquer coisa, entende? A arte é quente, disse Conas. Volte para o seu restaurante, Conas. Continue alimentando os tiras de graça e eles continuarão rasgando suas multas de trânsito. Traga alguns profiteroles da próxima vez em que vier aqui para tagarelar. Está tudo bem com ele. Grutas disse a Milko depois que Conas se foi. Assim espero, replicou Milko. Não quero dirigir um restaurante. Dieter! Onde está Dieter? Grutas bateu na porta de uma cabine no convés inferior e empurrou-a para abrir. 2 jovens assustadas estavam sentadas nos seus beliches, cada uma com um pulso acorrentado na coluna do beliche. Dieter, 25 anos, agarrou uma delas pelos cabelos. Você machucou a cara delas, achou seus lábios, o dinheiro, assim vai pelo ralo, disse Grutas. E essa aí é minha por enquanto. Dieter soltou o cabelo da mulher e procurou por uma chave nos múltiplos conteúdos de seus bolsos. Eva! A mulher mais velha entrou na cabine e ficou junto à parede. Limpe essa aí e Miller a levará para casa, disse Dieter. Grutas e Milko atravessaram o depósito para chegar ao carro. Numa área especial cercada por uma corda estavam caixotes marcados utensílios domésticos. Grutas apontou entre eles uma geladeira britânica. Milko, você sabe por que os ingleses bebem cerveja morna? Porque eles têm geladeiras Lucas. Na minha casa não entram. Eu quero Kelvinator, Frigidaire, Magnavox, Curtis Mathis. Quero tudo made in USA. Grutas ergueu a coberta de um piano de armário e tocou algumas notas. Este é um piano de bordel. Não o quero. Conas descobriu para mim um Posendorfer. O melhor. Pegue-o em Paris, Milko, quando for fazer a outra coisa. Capítulo 47. Sabendo que ele não se aproximaria até que estivesse de banho tomado e arrumado, ela esperou no quarto dele. Ele nunca a convidara a entrar lá, e ela não bisbilhotava. Olhou para os desenhos nas paredes, as ilustrações médicas que preenchiam metade do quarto. Ela estendeu-se na cama dele, na perfeita ordem das camas japonesas, os beirais um tanto mais baixos. Numa pequena prateleira em frente à cama estava um quadro emoldurado coberto por um pano de seda bordado com garças noturnas. Deitando-se de lado, Leite Murasaki esticou o braço e levantou a seda. Cobria um lindo desenho dela nua na sauna do castelo, em lápis de giz e tingido com pastel. O desenho estava assinado com um talho para a eternidade em 8 pinceladas e os símbolos japoneses no estilo relva, e, não estritamente correto, para flores aquáticas. Ela olhou para o desenho por um longo tempo e depois o cobriu e fechou os olhos, um poema de Osano Akiko percorrendo sua cabeça. Em meio às notas do meu koto, há outra, melodia profundamente misteriosa, um som que vem de dentro do meu próprio peito. Pouco depois do amanhecer do segundo dia, ela ouviu passos nas escadas, uma chave na fechadura, e Hannibal entrou, maltrapilho e cansado, a mochila pendendo de sua mão. Leite Murasaki se pôs de pé. Hannibal, preciso ouvir seu coração, disse ela. O coração de Robert silenciou. O seu coração parou nos meus sonhos. Ela se aproximou e pôs o ouvido contra o peito dele. Você está cheirando a fumaça e sangue. E você cheira a jasmim e chá verde. Você tem cheiro de paz. Está ferido? Não. O rosto dela estava contra as placas de identidade militar que pendiam do pescoço de Hannibal. Ela as tirou da camisa dele. Você tirou essas placas dos mortos? Que mortos seriam? A polícia soviética sabe quem você é. O inspetor Popiel veio me procurar. Se for procurá-lo diretamente, ele o ajudará. Esses homens não estão mortos. Eles estão muito vivos. Estão na França? Então entregue-os ao inspetor Popiel. É entregá-los à polícia francesa? Por quê? Ele sacudiu a cabeça. Amanhã é domingo. Estou certo? Sim, é domingo. Venha comigo amanhã. Pegarei você. Quero que olhe para um animal comigo e me diga se deveria temer a polícia francesa. O inspetor Popiel. Quando se encontrar com o inspetor Popiel, diga-lhe que tenho correspondência para ele. Hannibal assentiu com a cabeça. Onde vai tomar banho? Em qualquer chuveiro disponível no laboratório, disse ele. Vou descer para lá agora. Gostaria de comer alguma coisa? Não, obrigado. Então durma, disse ela. Estarei com você amanhã e nos dias seguintes. Capítulo 48. A motocicleta de Hannibal Lecter era uma BMW deixada para trás pelo exército alemão e retirada. Foi repintada de preto e tinha um guidão baixo e um selim traseiro. Leite Murasaki viajava atrás dele, sua bandana e botas dando-lhe o toque de uma Apache de Paris. Ela segurava-se em Hannibal, as mãos levemente nas costas dele. Chovera durante a noite e a pista agora estava limpa e seca, na manhã ensolarada, aderente quando eles se inclinavam nas curvas da estrada através da floresta de Fontainebleau, disparando pelas faixas de sombra, de árvores e luz de sol ao longo da estrada, o ar pendendo frio nos declives, depois quente nos rostos deles à medida que cruzavam descampados. O ângulo de inclinação em uma motocicleta parece exagerado na garupa. E Hannibal pôde senti-la atrás dele tentando corrigi-lo nos primeiros poucos quilômetros. Mas depois ela se acostumou à sensação, os últimos 5 graus baseando-se na confiança, e o peso dela tornou-se uno com o dele enquanto disparavam pela floresta. Passaram por uma sebe repleta de madressilvas e o ar era doce o bastante para se sentir nos lábios. Asfalto quente e madressilva. O café, The Last, ficava na margem oeste do Sena, a cerca de 800 metros da aldeia de Fontainebleau, com uma agradável vista dos bosques do outro lado do rio. A motocicleta silenciou e começou a estalar enquanto esfriava. Junto à entrada para o terraço do café, há um aviário, e os espécimes nele são hortulanas, uma secreta especialidade do café. A hortulana é um bom pássaro canoro e é muito prazeroso ouvi-la ao pôr do sol. Hannibal e Leite Murasaki pararam para observá-las. Tão pequenas e tão lindas, disse ela, seu sangue ainda agitado da viagem. Hannibal descansou, a testa contra a gaiola. As hortulanas voltaram as cabeças para fitá-lo, usando um olho de cada vez. Seus cantos eram um dialeto báltico que ele ouvia nos bosques em casa. "Elas são simplesmente como nós", disse ele. "Podem sentir o cheiro das outras cozinhando, mas ainda assim tentam cantar. Venha." Três quartos das mesas no terraço estavam ocupados, uma mistura de campo e cidade em roupas de domingo, pessoas comendo um almoço antecipado. O garçom arrumou um lugar para eles. Uma mesa de homens perto deles fizeram pedido de hortulanas. Quando os pequenos pássaros assados chegaram, os homens se inclinaram sobre os pratos e cobriram as cabeças com seus guardanapos para conservar todo o aroma. Hannibal farejou o vinho da mesa próxima e concluiu que estava com gosto de rolha. Ele observou sem expressão, enquanto os homens distraídos o bebiam a si mesmo. "Gostaria de um sundae?" "Perfeito." Hannibal entrou no restaurante. Fez uma pausa diante do cardápio Agis no quadro negro enquanto lia o alvará do restaurante colocado perto da caixa registradora. No corredor havia uma porta marcada Prive. O corredor estava vazio. A porta não estava trancada. Hannibal abriu-a e desceu os degraus do porão. Num caixote parcialmente aberto estava uma lava-louça americana. Ele inclinou-se para ler o rótulo de embarque. Hércules, o ajudante do restaurante, desceu os degraus carregando um cesto de guardanapos sujos. "O que está fazendo aqui? Este local é particular." Hannibal virou-se e falou em inglês. "Bem, onde é que fica então? A porta diz privada, não é? Desci até aqui e apenas o porão. O mictório, homem. O psua. O toilette. Onde é que fica?" "Fale em inglês. Sabe o que é mictório? Diga-me rápido. Estou apertado." "Prive. Prive." Hércules gesticulou escadas acima. "Toilet." E quando Hannibal chegou lá em cima, acenou para a direita. Hannibal voltou à mesa quando os sundaes chegavam. "Conas está usando o nome Kleber. É o que está no alvará. Monsieur Kleber, residente na Rue Juliana." "Ah, olhe." Petras Conas chegou no terraço com sua família, vestidos para a missa. As conversas em torno de Hannibal assumiram um som desmaiado enquanto ele olhava para Conas e ciscos escuros enxamearam sua visão. O terno de Conas era novo, de tecido fino, com um broche do Rotary Club na lapela. Sua esposa e dois filhos eram bonitos, de aparência germânica. Ao sol, os curtos pelos de barba e costeletas ruivos do rosto de Conas reluziam como cerdas de javali. Conas foi até a caixa registradora. Ergueu seu filho e o pôs sentado numa banqueta do bar. "Conas o Próspero", disse Hannibal. "O Restaurateur. O gourmand." Ele veio conferir o dinheiro em caixa em seu caminho para a igreja. "Como ele está elegante." O maître pegou o livro de reservas ao lado do telefone e abriu para a inspeção de Conas. "Lembre-se de nós nas suas preces, monsieur", disse o maître. Conas assentiu. Ocultando seu movimento dos fregueses com o corpo bem nutrido, ele pegou um revólver Webley, calibre 455 da cintura, colocou-o numa prateleira cortinada debaixo da caixa registradora e alisou o colete. Escolheu algumas moedas reluzentes na gaveta da caixa e esfregou-as com um lenço. Deu uma para o garoto da banqueta. "Está aqui. É para seu donativo na igreja. Ponha no bolso." Abaixou-se e deu a outra para sua filha pequena. "Esta é para seu donativo. Leibend. Não ponha na boca. Guarde-a no bolso." Alguns que bebiam no bar se juntaram a Conas e houve fregueses para cumprimentar. Ele exibia seu filho ao dar cada firme aperto de mão. Sua filha largou a perna das calças e começou a andar entre as mesas, adorável em franzidos e em toucado rendilhado e joias de bebê, os fregueses sorrindo para ela. Hannibal pegou a cereja em cima do seu sundae e segurou-a à beira da mesa. A menina veio para pegá-la, a mão estendida, seu polegar e o indicador prontos para arrebatar a cereja. Os olhos de Hannibal brilharam. Sua língua apareceu brevemente e então ele cantou para a criança. I'm mindless staring wild guns, still unstun. Conhece essa canção? Enquanto ela comia a cereja, Hannibal pôs alguma coisa no seu bolso. As hot von Lauter purple nine, Montleyam. De repente, Conas estava ao lado da mesa. Pegou sua filha no colo. Ela não conhece essa canção. Você deve conhecê-la. Não me parece ser francês. Nem você, Monsieur. Replicou Conas. Eu não pensaria que você e sua mulher sejam franceses. Somos todos franceses agora. Hannibal e Lady Murasaki observaram Conas embarcar sua família num furgão. Crianças adoráveis, disse ela. Uma linda menininha. Sim, replicou Hannibal. Ela está usando o bracelete de Misha. Acima do altar da Igreja do Redentor fica uma representação particularmente sangrenta de Cristo na cruz, espoliada da Sicília no século XVII. Debaixo do Cristo pendente, o padre ergueu a taça da comunhão. Tomai todos e bebei, disse ele. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Ele levantou a hoste. Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Conas, carregando os filhos nos braços, recebeu a hóstia na boca e retornou para o lado de sua esposa. A fila se embaralhou e então um prato de coleta passou. Conas sussurrou para seu filho. O menino tirou uma moeda do bolso e pôs no prato. Conas sussurrou para a filha, que às vezes relutava em dar seu donativo. Caterina. A menininha tateou seu bolso e pôs no prato uma chapa com o nome Petras Conas. Conas só a viu quando o sacristão a tirou do prato e devolveu, esperando com um sorriso paciente que ele substituísse a chapa de identidade militar por uma moeda.